Graça generosa. Quando a graça acontece, a generosidade acontece, a amabilidade ampla, irrestrita e surpreendente acontece. Graça recebida hoje, generosidade prevista para amanhã. Um beijo de bondade. Meu amigo Kenny tinha acabado de voltar com a família da Disney World. Tive uma visão da qual nunca vou me esquecer, disse ele. Quero que você saiba. Ele estava dentro do lotado castelo da Cinderela com o restante de sua família. De repente, todas as crianças correram para um lado. Se fosse um barco, o castelo teria virado. A Cinderela vinha entrando. A Cinderela, a Princesa Imaculada. Kenny disse que ela estava perfeitamente caracterizada. Uma jovem deslumbrante com o penteado e a pele impecável e um sorriso radiante. Um mar de crianças, todas querendo tocá-la e serem tocadas por ela, a rodeara. Só dava para vê-la da cintura para cima. Por alguma razão, Kenny se virou e olhou para o outro lado do castelo. Naquele momento estava vazio, exceto por um menino de talvez 7 ou 8 anos. Era difícil determinar a sua idade por causa da deformação do seu corpo. De altura acanhada, com um rosto deformado, ele também assistiu à cena das crianças, calmo e triste, segurando a mão de um irmão mais velho. Você não sabe o que ele queria? Ele queria estar com as crianças, desejava estar no meio das crianças para chegar até a Cinderela, chamando seu nome. Mas ele tinha medo, o medo de mais uma rejeição, medo de ser ridicularizado outra vez, escarnecido outra vez. Não seria um sonho a Cinderela ir até ele? Adivinhe, ela foi. Ela reparou no garotinho e imediatamente começou a caminhar em sua direção. Foi educada, mas firme com as crianças, avançando em meio à multidão, até que por fim se libertou. Ela caminhou rápido, ajoelhou-se para ficar no nível dos olhos do garoto surpreso e lhe deu um beijo no rosto. Quando encontra uma pessoa generosa, você fica diante de onde a graça está acontecendo. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Tito 2, verso 11. Graça em cascata. M. Wells sabia que sua loja de noivas estaria cheia. As futuras noivas aproveitavam os dias depois do dia de ação de graças. Era comum parentes e irmãs passarem a maior parte do fim de semana, do feriado, olhando vestidos de noiva na loja dela em San Antonio, no Texas. Do outro lado da cidade, Jack Entry estava no hospital lutando para continuar vivo. Ele estava nos estágios finais de um melanoma. Sofreram um colapso 2 dias antes e deram entrada no pronto-socorro. Sua família estava na cidade não apenas para celebrarem juntos a ação de graças, mas para fazer os preparativos para o casamento da filha dele. Chris Ellis casaria em alguns meses. As mulheres da família planejaram passar o dia selecionando um vestido de noiva, mas agora com Jack no hospital, Chris Ellis não queria ir. Jack insistira. Depois de muita persuasão, a mãe, a futura sogra e as irmãs foram até o salão das noivas. A proprietária da loja observou que as mulheres estavam um pouco reprimidas, mas ela achou que fosse apenas uma família mais silenciosa. Ela ajudou Chris Ellis a provar vários vestidos, até que ela encontrou um de seda e cetim branco, estilo duquesa, que todas amaram. Jack gostava de chamar a filha de princesa e o vestido, comentou Chris Ellis, faria com que ela se parecesse com uma. Foi quando M ouviu falar em Jack. Devido ao câncer, ele não poderia ver a filha vestida. E devido às contas médicas, a família não poderia pagar pelo vestido. Pareceu que Jack Entry morreria sem ver a sua filha vestida de noiva. M não queria mais ouvir nada. Disse a Chris Ellis para levar o vestido e o véu para o hospital e vesti-los para o pai. Ela diz: sabia que seria bom. Eu não tinha dúvidas quanto a fazer isso. Deus estava falando comigo. Não foi pedido nem fornecido nem um cartão de crédito. M não anotou o telefone. Ela estava ansiosa para que a família fosse direto para o hospital. Chris Ellis não precisou que falassem duas vezes. Quando ela chegou ao quarto do pai, ele estava muito medicado e adormecido. Quando a família o acordou, as portas do quarto abriram-se lentamente e lá estava sua filha, envolta em quase 15 metros de seda em camadas ondulantes. Ele conseguiu ficar alerta por 20 segundos, mas aqueles 20 segundos foram mágicos, recorda Chris Ellis. O meu pai me viu entrar usando o vestido mais lindo. Ele estava realmente fraco. Sorriu e continuou olhando para mim. Segurei a mão dele e ele a minha. Perguntei se eu parecia uma princesa. Ele acenou que sim. Olhou-me mais um pouco e parecia que estava prestes a chorar. E então voltou a dormir. 3 dias depois ele morreu. A generosidade de Amy criou um momento de graça em cascata. Deus para Amy, para Chris Ellis e para Jack. Não é assim que funciona? Jesus foi um modelo feito por Deus, de um ser humano, sempre honesto, em meio à hipocrisia, e implacavelmente bondoso em um mundo cruel. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Lamentações 3:22. Graça dada a todos. Alguns anos atrás, um repórter que cobria o conflito em Sarajevo viu uma garotinha ser baleada por um franco atirador. A parte de trás da cabeça dela tinha sido despedaçada pela bala. O repórter atirou longe o bloco e o lápis e deixou de ser repórter por alguns minutos. Ele correu até o homem que estava segurando a criança e o ajudou a entrar em seu carro. Conforme o repórter pisou no acelerador, correndo para o hospital, o homem que segurava a criança ensanguentada disse: "Depressa, meu amigo, a minha criança ainda está viva." Após uns 2 minutos, ele implorou: "Depressa, meu amigo, a minha criança ainda está respirando." No minuto seguinte: "Depressa, meu amigo, a minha criança ainda está quente." Por fim: "Depressa, meu amigo, ai meu Deus, a minha criança está ficando fria." Ao chegarem ao hospital, a garotinha estava morta. Quando os dois foram ao banheiro para lavar o sangue de suas mãos e roupas, o homem virou para o repórter e disse: "Esta é uma tarefa terrível para mim, contar ao pai que sua filha está morta. Ele vai ficar inconsolável." O repórter parou estupefato, olhou para aquele homem angustiado e disse: "Pensei que ela era sua filha." O homem o encarou e respondeu: "Não, mas não são todos nossos filhos?" De fato, os que sofrem pertencem a todos nós, e se todos nós respondermos, haverá esperança. Como podemos nós, que somos tão amados, não fazer o mesmo pelos outros? Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Tito 2, verso 12. Por Deus ter nos perdoado, nós podemos perdoar os outros. Por Ele ter um coração indulgente, podemos também ter um coração indulgente. Nós podemos ter um coração como o dele. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Um canto no coração. Bárbara Leininger e sua irmã Regina eram filhas de imigrantes alemães que se estabeleceram em Colonial, Pensilvânia. E as duas garotas tinham 11 e 9 anos quando foram sequestradas. Em um dia de outono de 1755, as irmãs estavam na cabana, na fazenda, com o irmão e o pai, quando 2 índios guerreiros abriram a porta com força. O pai ofereceu comida e tabaco aos índios. Disse às garotas que pegassem um balde d'água, que os homens deviam estar com sede. Enquanto as garotas se apressavam pela porta, ele falava com elas em alemão, dizendo que não voltassem até que os índios tivessem ido embora. Elas correram até o riacho mais próximo. Os índios encontraram as garotas escondidas e as levaram com eles. Os dias se transformaram em semanas, enquanto os índios levavam os prisioneiros para o oeste. Bárbara fazia o máximo para ficar perto de Regina para encorajá-la. Ela lembrava Regina da canção que a mãe ensinara. Sozinha, mas não só. Embora na solidão tão sombria, sinto o meu Salvador sempre junto a mim. Em um determinado ponto, entretanto, os índios se dispersaram, separando as irmãs. As duas garotas foram levadas em direções opostas. A jornada de Bárbara continuou por várias semanas, cada vez mais floresta dentro. Ela perdeu completamente o contato com a família e com os colonizadores que conhecia. 3 anos depois, Bárbara escapou. Ela correu pela floresta por 11 dias, chegando finalmente em segurança em Fort Pitt. Ninguém tinha notícias de Regina. Bárbara pensava na irmã diariamente, mas a sua esperança só se concretizou 6 anos depois. Ela havia casado e constituído a própria família quando recebeu a notícia de que 206 prisioneiros foram resgatados e levados a Fort Carlisle. Estaria Regina entre eles? Bárbara e a mãe foram até lá para descobrir. A aparência dos refugiados as deixou espantadas. A maioria deles passaram anos isolados nas vilas, separados dos colonizadores. Estavam magros e confusos, e tão pálidos que se confundiam com a neve. Bárbara e a mãe caminharam para cima e para baixo, chamando Regina, buscando rostos e falando alemão. Ninguém olhava ou respondia. A mãe e a filha viraram-se com lágrimas nos olhos e disseram ao coronel que Regina não estava entre os resgatados. O coronel insistiu para que se certificassem. Ele pediu que identificassem sinais como cicatrizes ou marcas de nascença. Não havia nenhuma. Perguntou sobre objetos de família como colares, pulseiras. A mãe balançou a cabeça negativamente. Regina não estava usando nenhuma joia. O coronel teve uma última ideia. Alguma memória ou canção de infância? Os rostos das duas mulheres se iluminaram e a canção que cantavam todas as noites. Bárbara e a mãe imediatamente viraram-se e começaram a caminhar lentamente pelas fileiras. Enquanto caminhavam, cantavam, sozinha, mas não só. Por um longo tempo, ninguém respondeu. Então, de repente, Bárbara ouviu um choro alto. Uma garota alta, magra, veio correndo na multidão em direção à mãe. Abraçou-a e começou a cantar o verso. Regina não reconhecera a mãe ou a irmã. Esquecera como falar inglês ou alemão, mas lembrava-se da canção que fora colocada no coração dela quando garotinha. Deus colocou uma canção nos corações de seus filhos também. Uma canção de esperança e vida. Pus um novo cântico na minha boca, Salmo 40, verso 3. Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito, Jó 10, verso 12. As misericórdias de Cristo precedeu os nossos erros. A nossa misericórdia precisa preceder os erros dos outros. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. 2 Coríntios 9, verso 8. A graça salvadora nos salva dos nossos pecados. A graça sustentadora nos supre em nossa precisão e nos guarnece de coragem, sabedoria e força. A graça restauradora de Deus. Ela estava sangrando havia 12 anos. Quando chegou até Jesus, já não tinha mais nada. Os médicos tomaram cada centavo seu. O diagnóstico dilacerava todas as suas esperanças. E a hemorragia tirava dela cada gota de energia ainda existente. Ela não tinha mais dinheiro, amigos e opção. Segurando no fim da linha com uma das mãos, e com uma asa e uma prece no coração, a mulher abriu caminho no meio da multidão. Quando a mão tocou a veste de Jesus, aconteceu uma transfusão. Ele deixou algo sair e ela deixou algo entrar. Jesus não se perturbava por a mulher só ter ido até ele como último recurso. Para ele, Só importava ela ter ido. Ele sabe que, para algumas pessoas, é preciso uma dose cavalar de realidade para que o bom senso seja atingido, de modo que ele não fica contando o tempo. Aqueles que chegam tropeçando já na última hora recebem o mesmo que aqueles que acordam com o raiar do dia. É isso que faz a graça ser justamente graciosa. Deus não nos dá o que merecemos, ele já inundou o mundo com a sua graça. Para quem Deus oferece o dom da graça? Para o mais brilhante? Para o mais belo ou mais charmoso? Não. O dom de Deus é para todos, mendigos e banqueiros, contadores e clérigos, juízes e fiscais, para todos os filhos de Deus. De todas as obras maravilhosas de Deus, a graça, em minha opinião, é a grande obra. Jesus já conhece o custo da graça, ele já conhece o preço do perdão, mas os oferece mesmo assim. Gostou da leitura? Se sentiu abençoado? Que bom! Então lhe peço mais uma vez, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas, assim como você, também sejam abençoadas. Um forte abraço do Book Café.